responsabilidade 330, pressionou 19 Bangu, direto a Bucu, direto Fortaleza, de Paulo Aberto, por esquerda, Momo, Francisco, 5127, 1208. Python 096, sempre pronto, flashback, portão 9. Eu vou agora. A saída do parte 3 está autorizada, sinal 9973. Firmo. Gol 1705906, puxa acionamento. 3705, chame táxi. Boa tarde, 1705. Vai prosseguir via a parte principal, seguirá o R2 da Trans, está finalizando o pushback no através do portão 04. Após via Indy Alpha, continuando no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altimetro no 0 no 5. Então, bom voo e boa noite, federal 9973. Controle, Salvador, 3305, boa noite, passou 1-0. 2-3-3-0-5, identifique, é da Mari, pessoal 050 na proa de TAP. Chegada Mari, 050 na proa de TAP, 3305. Correndo no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5. Bom, vai, boa noite, na 3, boa noite. Obrigado, seu gol 1705 com 6262 a bordo, 3 horas e 42 minutos, sou Fernando Campinas. Mateu, principal, Índia, Alfa, espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altimetro no 0, no 5, bom voo e boa noite, gol no 705. Altino para 9095, via Pátio, Índia e Alfa, Fonseca da 90, Torre 295, voo 9705, uma boa noite, bom trabalho. Concordo autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento de 190 graus, 08 nós. A linha e decola pista 10032, muito obrigado. Sol 019 Squawk Event, clear the bomb for arrival, descending to 4000 feet at Gibbons Side 105. Bomb arrival 4000 feet at Gibbons Side 105. Os 973 ali mantém pista no zero. Ali mantém na 0, 9, 9, 3. Pista 58, decolado aos 4-2, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 1208, uma boa noite, um bom trabalho, cavaleiro, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, 138, 58, decolou na Cisco, Zé. 3258, subou 370, saída Momo. Na Momo, 370, 138, 58. Quando possível, cavaleiro? Aceitaria uma prova mais adiante. Só o Momo no presente. Momo no presente, obrigado. Cidrão 9973, autorizado a decolar pista no zero, vento de 190 graus com meia dúzia de nós. Cidrão, muito boa noite, voo 9705, no ponto Cidrão no zero, pronto. 9705, após o 37 da Cidrão, inicia a rolagem, ali mantém pista no zero. Após o Cidrão, ali mantém no zero, voo 9705. Cidrão 9973, decolado aos 4-4, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa. Cidrão 9973, vamos. Cidrão 9973, tubo 360, saída Harbor. 360, Harbor, 9973. Pode correr à direita da presente? Firme? Pode descurvar à direita da presente? Pode curvar à direita, direto, Alessa. Direto, Alessa. Uno 705, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 190 graus com meia, 12 de nós. Livre a decolagem da 10, voo no 705. Of 298, squawk advance, clear the mighty arrival, descend to 050. 6305, desça para 2015, livre LS X-ray. Exato. 705 decolado aos 4:30. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa noite, 705, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, o gol 1705, tá passando 3.200 pés da El Leda. 705, identifique, global 360, saída da El, vou direto Leda. Identico, subindo 360, direto Leda, gol 1705. Autorizaria para o Chica, maneiro, por outra 3850? 3850, chama agora Recife, solicitação mesmo na frequência 12545. 3545, boa noite, bom trabalho. Salvador, 096, no nave, para possível aqui o Livre, vamos 096, chama táxi. Levantarão, 096. Doutor Tango, prossiga. Do plano, Bravo do Tango? C-0-5, Federal 9973, chame Centro Recife, 1288, alterno 353. 288353, boa. Portugal 019, descend to 2,000 feet, descend to 7015, clear the last X-ray, report on final. Clear 2,000 and clear last X-ray, runway 10, following 15, Portugal 019. Já tinha sido pago a cópia, chama a torre 1 no 8, decimal 95, já está livre o acionamento, chame para o táxi a torre 10895, altimetro no 095, então bom voo, bravo Tatano. Estabilizado, tá? 3305. 3305, torre 1, 9, 9, 5, boa noite. 2895, boa noite, 3305. Salvador, 3305. Boa noite, Papão Romeu Delta. Boa noite, Papão Romeu Delta Lima Mike, para Vitória, copio 380, informação e uniforme. Para Vitória, aprovado 380, via Pezulu 44, decolando a 1 no 7, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev, aciona 5107, controle 120, decimal 8. Delta de Pátio da Lima Mike, tá no pátio 4, é isso? Tem pessoa da borda? Alô 096 para ataque, 121, 3:40 Natal. O vento é de 190 graus com meia dúzia de nós. Ele posta no 0, tá? 3:30. 4.000 com 1.015. 4.000 com 1.015. Pau Índia Alfa, ponto 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 5, bom voo. Pau Índia Alfa, ponto 0, 18, 9, 5, 1015, grato, boa noite. Pau de autorização, 613 no 0. O 3, o Chané. Air Portugal 019, Tower Shell S20. Portugal 019, call Salvador Tower, 11895. 51895 at Crossroads, 19419. Boa noite, Portugal 019, I have inside and final QNH 1015. Continue your approach, I'll tell you when we have the runway vacated and check landing gear, sir. Landing gear down, continue approach, Portugal 019. 3305 no solo ao 55, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. Prejuízo, solo 211. 1096, boa noite, mantenha um ponto de espera, pista no zero, senhor. Sebastião. Air Portugal 019, you're clear to land runway 10. Wind is 200 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, Air Portugal 019. Portão 05, 33, 05. Chama Bravo, Vitor Tango, por gentileza, confirme, pronto para ingresso? Ingresso, pista no 7, chama alinhado e pronto para decolagem. Bravo, Vitor Tango. ILS 498. 498, torre 1895. 195. Cobolo, Brasília, 140, alternativa, pronto para o saco do 44, decola da 197. 5 a bordo, 3h40, qual alternado, confirme? Serra Bravo, Charlie, papá, pronto. Campos copiado, Serra Bravo, Charlie, papá, táxi aprovado, chama interseção para ingresso, Delta, Lima, Mike. Camarada, para ingresso, Delta, Mike. 9, Vitor Tango, livre decolagem, pista no 7, vento 200 graus, 07 nós, ajuste 1015, bravo, Vitor Tango. Portugal 019, on the ground at 58, vacate the runway in the next intersection to your right, then call ground frequency 121.1, Portugal 019. Other right 111 at Portugal 019. Hello, sir. Double Delta, Azul 429er in ILS, runway 10. Azul 4298, I have insight on final QNH 1015. I report a traffic. It's a Papa Alpha Yankee 1. Taking off from the auxiliary runway is on your right now. Is the distancing from your right, it's not going to interfere with your landing. Continue your approach, stand by for runway vacated, Azul 4298. Alright, Roger, stand by for 4298. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, decolado ao 59, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 108, Bravo. Oi, Salvador, Papa Romeo Delta, Lima Mike, ponte 0 da Oeste, pronto. Delta Lima Mike, a Lima tem pistão no 7, chame pronto para decolagem. Delta Lima Mike. A Lima tem o 7 mais pronto, Delta Lima Mike. Zulu 4298, check landing gear, clear to land runway 10, wind is 200 degrees, 06 knots. Clear landing runway 10, 4298 Zulu. Joel? It's me. 01 at rail. Zulu 096, após o Embraer da Azul na curtíssima, pista no zero, Lima tem pista no zero, senhor. Deixa, vai pra na curtíssima, Lima tem o 1096. Por aí? Delta Romeo Delta Lima Mike, aguarde só mais um minuto para a decolagem. Azul 4298 on the ground at 0001. Vacate the runway in the next intersection to your right, taxiway Foxtrot. And before Alpha, contact ground frequency 12.1, Azul 4298. 1201 ground, wait for the Alpha 2498. 12.1, sir. 12.1. So the ground Azul 4298. 4298, follow the Airbus 330 of the staff company. We were taxed after Alpha Juliet 2901. Follow Airbus 330 Alpha to then Juliet 2901. 96, autorizado decolar da pista no zero, vento de 210 graus com 07 nós, ajuste no 016. Livre decolagem, vão no 016. B3 no zero, após correção, a Lima tem pista no zero, 63 no meio, 63 no zero. Romeo Delta Lima Mike, decolado ao 0003. Chama agora o controle em Salvador em 120.8, bom voo. 1208, posso ver o Delta Lima Mike. No 096, decolado ao 03, chama agora o controle em 120.8, tem um bom voo. 208, buenas. Buenas. Controle Salvador, boa noite, Papai Romeo Delta Lima Mike, decolou da El de Deve. Delta Lima Mike, boa tarde, contato radar, está cruzando agora 2000 metros, sobre vetor radar para separação de tráfego, curva à sua esquerda, proa 170, seu limite será de 20 milhas na proa. Ok, esquerda 170... por 20 milhas de alta, nenhum mais. Temo, informo o tráfego, sua posição agora de 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, cruzando 065 é subida ao 220, é um Papa Alfa em Kiona. Alta, nenhum mais, sério. Controle, 096, decolou, cruza 2600, são 6 cortes. 096, suba ao 370, na saída Momo. Saída Momo, 370, possibilidade de coordenar front pro ti. Pode voar, Momo. Vamos, vamos. É 6313 para o localizador esquerda 160. Esquerda 160, 6313. você para quanto, 6303? 2000. Como? Deixa para 2000, 6313, livre LS. 2000, livre LS. Bravo Vitor Tango, vou na Flores de Léo. Direto Flores de Léo, Bravo Vitor Tango. Delta Lima Mike, 6 milhas sul de Salvador, reassuma a navegação na Flores de Leda. Reassume na Flores de Leda, Delta Lima Mike. Controle, boa noite, FNM 310. O portão 3, está livre, chama táxi. O 0, na saída Puca. Saída Puca 350, FNM 310. Estabilizado na ILS 6313. N6313, chama a torre de Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado amigo, boa noite, até daqui a pouco. Bom pouso. Obrigado. Torre de Salvador, N6313, boa noite. Ajuste na 6313, tráfego obstado, ajuste no 015, cheque trem. Vaz, 2, travou. Ajuste na 6313, pouso autorizado, pistão no 0. Vento agora de 210 graus, 04 nós. Livre pouso, não no 06313. Táxi 3815 com 150 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. Livre táxi até o ponto de espera, via Inga, quando lá torre 118, decimal 95, ajusta na 0 no meia, bom voo. Comitê 16, ponto de espera 1895, obrigado e bom trabalho. 611, obrigado. Rumo ao sudoeste, cruza nível 125 em subida, o tipo Papa Alfa Yankee Uno. É o Talimão Aiko, né, na pro de Galera. Alfa Juliette, portão 4, 3, 1, 3. 1096, chama o centro, Recife, 125, decimal 45, alterne, 126, decimal 85. 2545, 2085, grato, boa. Bora. Palmeiro Delta Lima Mike, suba restrito ao nível 340. Restrito 340, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, chama o centro Recife em 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Recife 13325, alterna 1231, Delta Lima Mike. Alterna 1251, Delta Lima Mike. 1251, alternado, Delta Lima Mike, já gostou. Controle T3815, decolou na sua escuta, nada é um. T3815, contato radar, supa para o nível 340, saída da EL. 340 da EL, é trove. Gente, ao cruzar 2000, foi Leda, o T3815. 2000 Leda, obrigado. Chanema é 310, chama o centro, Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 125, 125, obrigado. Controle, pode coordenar com a Recife Approach Monte, volta 3815. Terceira coordenada, TAN 3815, aguarde devido ao tráfego na rota, TAN 3815. Cliente aguardando, TAN 3815. São Romeu Bravo Vitor Tango, chama o centro Recife em 133.25, alterne 125.1. Negativo, primário 13325, Bravo Vitor Tango. 3815, instrução de centro Recife, devido a tráfego, mantém ainda a proa de Leda, quando possível mesmo irá autorizar a proa mais à frente, tá? 3815. Gente, muito obrigado a coordenação, aguardando, só confirmando, é o 340 o nível, né? Afirmativo, sub mantém nível 340, tá? 3815. Ok, obrigado. 3815, chama o centro Recife, 133.25, alterne 125.1. 3325.251, obrigado. Salvador, boa noite, o Azul 2781, informação uniforme, autorização, Vitória Conquista. Azul 2781, boa noite, uniforme confere para Vitória da Conquista autorizado, nível 140. Decola da pistola 0, curva direita, saída Argó, Elefa, Elefa Piló após DCT Conquista. 5033 no transponder, controle em 120 decimal 8. Copiado, apenas poderia confirmar a saída novamente? Afirmo, Arbo, Elefa, Elefa, Opiló, após DCT Conquista. Assim, então decola está autorizado no 40, Vitória Conquista, decola no 0, curva direita, saída Arbó, após Elefa, após Opiló, depois direto. O transformador 5033, controle é 120 decimal 1. 120 decimal 8, controle Salvador. 208 Salvador. Cotejamento correto, chame pronto no portão 3 Romeu da remota do 3 Romeu remota do PAS 3. Chamará o 2781. Eu 4235, acione a identificação, prossiga via chegada a bombos para 4000 pés, PNH no 0 no meio. 6224, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reportando no localizador, 6224. Informa a informação em curso, copia 360 Guarulhos. Copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. No pêndulo 10, salva até conforme rota. 5150 no transponder, controle no 208. Autorizado Guarulhos, 360. Decola da 10, primeira curva direita, pêndulo 10, até Salvaté. A subida é da El, Leda, Motiva. Transponder 5150, controle APR 1208. 5150, confere, chame pronto no portão 04. Semana próxima 04, agradeço. Boa noite, Rio 9810, acione a identificação, prossiga via chegada Bonfim para o nível 050, QNH em Salvador, na 016. Do 4235, deixa eu ver para 2000 pés. 9810, prossiga ver para 4000 pés, QNH 1016. Estabilizou 6224. Desculpa, estabilizou. O negócio está no proedidor. Enter.